Quando a vida parece um caminho sem volta e a vontade se cansa de tanto esperar, quando o sonho desaba e o amor fraqueja, a verdade não vai passar de fumaça no ar. Quando o sol aparece pelas ruas desertas, uma voz se liberta do fundo de nós. Essa luz que desperta no infinito é um grito que vem falar de um dia melhor. De que vale o carinho quando falta o amor? De que vale a vitória se não demora? Pois a glória vai depender do que a história quiser. De que vale o motivo quando é só um pretexto? De que vale ser forte se a sorte faltar? Hoje o homem procura, temendo a morte, uma porta que vai se abrir.